Ei, ei, ei. O Bob diz, hein, tio? Cê é louco. Todo qualquer desperdício de comida no mundo que necessita mais dias de vida. Poucos estão na pista, muitos estão na lista. Pouco trampo, muita dívida, aquele beco sem saída. Toda pizza na política sempre rouba brisa. Felicidade que se multiplica sempre rouba brisa. Desrespeito com a pessoa antiga sempre rouba brisa. Ao deparar com o milagre da vida, roubou minha brisa. Cada ativista que simboliza o punho pra cima rouba a brisa. Sofrida medalha na Olimpíada, sempre da liga quando se aplica pro ponto de vista. Deus tá vendo que carrega a sacola da tiazinha que monopoliza, rouba a brisa de quem socializa. A patricia se sente exclusiva e sempre se irrita. Bala perdida quando acha nos extermina. Em toda esquina tem um viciado em cajibrina. Que tá na brisa, minha brisa é o autocontrole. Concentração, convicção, a ideia que não rompe. Eu tô no bonde, quem não tá fica vendo de longe. Somos um monte que na fina que ninguém se esconde. Rouba a brisa e digna arrogância na entrevista. A lei da física divide, a química não multiplica. Quem traz o ouro pra perifa é o verdadeiro Midas. Minha alegria acredita, rouba a brisa, desconvida. Assina de uns e outros, nem emitir reação. Cê pode dar em doido, brisa tá na intenção. Não tem fim, aqui sim, sou primeiro escalão. Sempre assim, bem pertinho, quem segura o refrão. Obrigado, por favor, com licença, bom dia. Educação ao dispor, de coração conquista. Quem é do bem, manda bem, sempre rouba a brisa. Quem diz amém, pede além, o que perdeu de vista. A sua grana, a sua fama, não enche meu olho. A minha gana é sair da lama sem deixar meu povo. Tão desencana que pilantra a gente não alisa. Eu tô a pampa, tô no mantra, não rouba minha brisa. Todo e qualquer desperdício de comida no mundo que necessita mais dias de vida. Poucos estão na pista, muitos estão na lista. Pouco trampo, muita dívida, aquele beco sem saída. Toda pizza na política sempre rouba brisa. Felicidade que se multiplica sempre rouba brisa. Desrespeito com a pessoa antiga sempre rouba brisa. Ao deparar com o milagre da vida, roubou minha brisa. Toda pizza na política sempre rouba brisa. Felicidade que se multiplica sempre rouba brisa. Desrespeito com a pessoa antiga sempre rouba brisa. Ao deparar com o milagre da vida, roubou minha brisa. É, tem muita coisa errada. Tá muita palhaçada. Clé, clé. Criança passando fome. Crime. Só injustiça. Político. Desrespeito com a vida. E pra você que desacredita, ha, não vem roubar.